Oh, MC, tá, a nós aí de novo. Ah. 12 de outubro, mais um dia das crianças. Eu esperava com meus primos a entrega das lembranças no quintal de casa. Todos muito ansiosos, pela frente viriam vários momentos preciosos. Minha mãe chegou dizendo, seu presente é esse aqui, não imita a TV. Tem cuidado pra não cair. Meu primeiro skate, virei mais um vagabundo. Meu passaporte pra rua, liberdade pro mundo. 6 horas da manhã, bati aquela alimentação. Steve Williams no vídeo pra dar a empolgação. Rotina diária, 13 moleque no Ipiranga. Os carrinhos nos pés viravam 13 carangas. Os terrores da igreja navegaram Bernais. Quando a tropa descia, só via show Satanás. Fora os rolê doidos no Vale do Anhangabaú. E de noite, vários flips nas escadas do Itaú. Lembro o primeiro pé quebrado no final do corrimão. As carona até em casa, de rabeira no busão. Todo dia, mal parávamos nos lares da Praça do Morumbi pra pista da Dom Vilares. Quando parava na sala, era o nosso super cine. Zuiorca, nossa predileta, vídeo magazine. Sábado antes da session, via skateboard system. Dando retoque no tênis, cola quente era o item. Em quadros em Moema, invadindo escola. Olhando sempre o bico na pinga com Coca-Cola, capotes, cabreiros. Pensava às vezes em parar, mas não era paixão. Eu comecei a amar. Distriteiro não para, no máximo dá um tempinho. Skate é como um filho, desenvolve todo o carinho. Ô, zica mesmo, hein? Na base essa aí, hein? Vai lá, tio, sua vez agora. Eu passei vela já no bagulho. Porra, eu me lembro desse tempo, tio. Mó satisfação nos bancos do Itaú. E as invasão no sacolão. Na banca só tinha drão. Maloqueiro de rabeira, chapava só de litrão. E lembro o sombo na ladeira, tru. CN ficava pequena. Várias rodas de improviso, preciso marcava cena. Só moleque sem juízo, o bagulho era problema. Na borda vela e o borde liso. Desliza, sente a brisa e vai. Sua camisa, equilíbrio não cai. A alegria de acertar a manobra na base. Pular a escadaria era ação kamikaze. Velha mania de escrever na lixa umas frases. Era cachaça e rima ou mercholate e gaze. Sem tempo pra pensar o que tava por vir. Vivia cada minuto me dedicando ao carrinho. Vários sorrisos, amigos, momentos queridos. Que ainda brilham meu olho de todos envolvidos. O que é real se mantém, não vem que não padece. Mó tempo sem skate, mas o amor permanece. Cresci junto do carrinho, lembrança eterna. Usei mais skate do que minha própria perna. Mó função e a lesão me deixou banido. Independente, o skate ainda é minha tribo.